daqui de cima parece todo mundo bem. Durante toda a minha vida eu me achei perdido. Daqui de cima parece todo mundo bem. Fudido. Durante toda a minha vida eu me achei perdido. Da janela, a minha única esmola é o piazola na vitrola que me faz cantar. Último tango. Quero mais é que se foda. Eu quero mais é que se foda. Eu quero mais é que se foda. Porque eu estou pouco me fudendo. É sempre tão igual. Eu quero voar, mundo afora, mas estou preso em uma gaiola. Só me resta cantar. Larirare, larirare, larirare. Último tango. Porque eu sempre fui um cara honesto e cordial. Eu quero mais é que se foda. Eu quero mais é que se foda. Eu quero mais é que se foda. Porque eu estou um pouco me fudendo. Eu quero mais é que se foda. Eu quero mais é que se foda. Eu quero mais é que se foda. Porque estou um pouco me fudendo. We'll be right back.